3193, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, após 2000 pés, voa Leda. 3000 pés, após 2000, voa Leda, Tan 3193. Meia 59, chamo Centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 35, 125, 1, vou 1659, boa. Chalé 6314, reduz a velocidade para aproximação, chama a torre frequência 118 decimal 95. 95, boa tarde. Cobra 06, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, reportará estabilizado, cobra 06. Bruno 659, chamo Centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Aproximação, guarde pista 10 livre. Última, pista molhada, Tereza? Chalé 6227, autorizado decolagem pistão no zero, vento 180 graus, 129. Autorizado decolagem pistão no zero, Chalé 6227. Chalé 6314, pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 129. Livre pouso no zero, 6314. O Chalé 6227, decolado 228, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 08, bom, 6227. Salvador, bom, Chalé 6227. O Félix está sob contato radar, subo para nível de voo 360, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, Doclo. Ok, 360, após 2000, Leda, Leda, Doclo, 6227. É possível voar Doclo, tá 3193? 3193, aguarde coordenação com o Centro Recife, dá presente voo em Leda. Quem está voando Leda, aguardando coordenação, obrigado. Cobra 06, localizador. No 4, no solo 30, libera a via da QC Fox Trot, chame solo Salvador, no 21, decimal 9. Direita 219, pô. No 256, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 180 graus, no 39. A linha de decolar no 0, voa no 256. Salvador, Cobra 06, marcador externo, aqui é sul. Cobra 06, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no 0, ajuste no 0 no 6. 06. Uno 256, decolar 232, chame controle Salvador, Uno 20, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, senhoria. Uma boa semana. Igualmente. Azul 2762, ponto de espera, 10. Azul 2762, mantém ponto de espera. Mantém a 2762. Colégio suba para o 370. Após 2000 pés, vou direto Jamo, após Jamo Aracaju, Corredor, após Jamo Zipá. Após 2000, chamas e paro, gol no 256. No 3367, canceladas as restrições em pelo, desça para 2000 pés, ajuste no 0, 16, autorizado a final do procedimento ILS-XA, pista no 0, de Salvador, reporte estabilizado. Ok, direto para 2000 pés, autorizado o procedimento, poderia voar a dona então, 3367? Autorizada a procedura essa 3367, iniciando a redução de velocidade para 2009. Gente, muito obrigado, Dona. Reduzindo para 3367. Não conseguimos contato telefônico com o Centro Recife. Solicite a produtora que lute diretamente a os mesmos na frequência 128.35, alterna 125.10. Chame Recife 128.35, alterna 125.10. Não conseguimos coordenar a produtora. 2835251, da 31193. Gol 1256, submantenha nível de voo 330. 330, gol 1256. Cobra 06, povo autorizado, pistão no 0, vento 180 graus, no 09. Azul 2762, autorizado a alinhar e manter a pistão a 0. Alinha e manter a 0, 2762. Cobra 06 no solo aos 36. Confirmando parte militar, destino? Afirmativo. Paciente autorizado para seguir à esquerda. Backtrack via pista agilizando, à direita no hotel, estacionar frequência livre. Seguindo backtrack, prosseguir na pista e direto na parte militar. Questionnaire 6227, me recife no 28.35, alterna 125.10. 2835/2510, Chanel 6227, bom. Posso? 67 autorizado a chamar do procedimento ILSP, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3367, gente. No 2762, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 180 graus, no 29. Autorizada, decolagem azul 2762. Papa Romeo Delta Fox Eco, livre de acionar, chame táxi. Vai chamar pro táxi. Utilizou, tá 3367. 3367, completa final do procedimento, torre 1 no 8.95. 2.95, 3367, obrigado. 1256, chame Centro Recife, frequência 12545, alterna 126.85. Para informação, tráfego posição de 11 horas, 46 milhas, no rumo sudoeste, passando nível de voo 220 em subida, tráfego na escuta do Centro Recife. 1-9. Copiando no zero, livre pouso, tá 3367. Motor de Salvador, é o azul 2762, passa 1300, na Coral 1, Bravo. 2762, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 160, após 2000 pés, voe direto Coral. Para 160, após 2000, Coral, azul 2762. Batalha 6267, Oceanair, ponto espera no zero, visual com o tráfego no final. Oceanair 6327, boa tarde, após o pouso do Airbus da TAM, autorizado a alinhar e manter a distância. Após o pouso do Airbus, alinhe e mantenha 6327. 3367, no solo 41, não liberar via taxi Foxtrot, no solo Salvador, no 21, no décimo 9. Foxtrot, no décimo 9, obrigado. Salvador, o Papa Romeo Delta Foxtrot estacionado para o táxi na Aerostar. 8 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Campinas para o táxi. Delta Foxtrot, táxi autorizado até a Papa, reporte para ingresso que está no site. Livre de a Papa, reporte para ingresso, Delta Foxtrot. Oceaner 6327, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 180 graus, 1-1-9. Iniciou 6-7 autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, Delta Fox 7. Oceaner 6327, decolado 243, chame o controle Salvador no 20 decimal 8, bom voo. 208, bom, né? 327. Bom, boa tarde, né? 327, então, Oceaner. Né? 6327, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 240, após 2000 pés, voe direto São Paulo. 10240 após 2000, salvo, né? 327. Salvador, cuidado boa tarde, Papapá, Tavula, Papá Romeu, centro, Assado, Guarda Bocura. Papapá, Julieta, seu Romeu, confirma o controle se já voou o visual anteriormente na rota? Agora já voou o visual anteriormente na rota. Papapá, Julieta, até o Romeu, desça para nível de voo 050, voe direto Itapi para interceptar a chegada do Bomé de Uno. É 327 para informação, tráfego, posição de 1 hora, 1 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 070 para 1160, Alfa Tango 72 da Azul. Em caso de desvios, execute-os pela esquerda. Aguarde para a decolagem Delta Fox Trot Echo. Aguardando, Echo. Alerta 327. Sim, vai manter a Pro 205 por quantas milhas? Já na Pro de salva agora. Gente. Romeu Delta, Fox Sierra Tcheco, decolagem autorizada, pistão 97, vento 180 graus, 12 nós. Livre decolagem 97, Delta, Fox Sierra. Romeu Delta, Fox Eco, decolar 247, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, Delta, Fox Eco. Jornal 6327, solicita nível 200, final. Tente submanter nível de voo 200, como final, Jornal 6327, aguardando coordenação com o centro Recife. Jornal 6327, 200. Controle Salvador, boa tarde. Papa Romeu Delta, Fox Eco, cruzando 1.000 pés. Romeu Delta, Fox Trot Eco, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 280, via saída Sango 1. Via Sango 1 para o 280, Delta, Fox Eco. E 567, decolagem autorizada, pistão 10, vento 180 graus, 1 nós. Autorizada, decolagem 10, vento 357. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 2930. Azul 2930, após rolagem do Airbus Datão, autorizada a minha manter pistão 10. Após rolagem do Airbus, alinha mantém 1 no 0 do 2930, Azul. 327 da presente, vou direto e o COV. E o COG na 327. 327 está autorizado pelo Centro Recife, nível de voo 200, como final? 7200, na prova de o COG na 327. O 2762 confirme para o ideal para a Raíra? O Azul 2762 comprou o ideal para a Raíra é a 218. Autorizado direto Raíra da presente, Azul 2762. Direto Raíra da presente, Azul 2762. Controle, Delta Fox Eco solicita uma ótima, temos uma formação aqui na nossa proa. Romeu Delta Fox Trot Eco, confirme a proa do desvio. O ideal seria a 240 aproximadamente. 120, decimal 8, bom voo. 208. Controle, boa, TAM 3567. TAM 3567, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via Chai da Árvore Elefa. É presente, voo direto Elefa. Ok, da presente vai voar direto Elefa, TAM 3567. E o Delta Fox Eco precisa desviar a 230 para evitar a formação. Gente, o Fox Delta, Fox Trot Eco, livre desvios, repassa o término. Reportarei. Para Tcheco, confirme sua razão de subida. 1.500 pés por minuto, senhor. Entendi. Posso incrementar, se ela precisa. Delta Fox para Tcheco, somente para informação, tráfego, posição de 12 horas, duas milhas, um rumo Sul, passando nível de voo no 20 para 160, Alfa Tango 72 da Azul. Paciente, o Delta Fox Echo. Voando Morte da Graça, Delta Fox Echo. 2930, decolar 251, no chame controle Salvador, no 20 decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador, boa tarde, é o Azul 2930, perfil da Momo. Sim. Azul 2930, está sob contato radar, vou para nível de voo no 60, sem restrição, após 2000 pés, vou direto ao Momo. Após 2000, direto ao Momo, sem restrições, o Azul 2930, sente. Papai Juliette até o Romeu, desça para 3.000 pés, desvio no 0, 1 no 6. 3.000, 1 no 0, 1 no 6, grato no 2. Salvador, Rumba 29. Rumba 29, recebe identificação. Rumba 29, identificação. Nove, contato radar, 64 milhas nordeste do BR Salvador. Vou ir na Pro de Bons para interceptar a chegada a Bons. Reporta no ideal de descida. Rumba 29, vou na Pro de Bons, reporta no ideal de descida. Ele é 6327, está a 50 milhas sudoeste do BR Salvador. Serviço radar encerrado. Chame o controle ilhéus na frequência no 20 decimal 1. Cinco meia sete, chame Recife, 1260, alternando 135 decimal 3. Vai chamar Recife, 1260, alterna 1353, 3567. direto para o Rio Voador, né? Câmera, né? Vou lá para o Romeu, está autorizado, vou lá para o Duna. Direto até o Romeu, vou direto Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 6. Autorizado a final do procedimento ILFXA e pista no 0 de Salvador, reposta estabilizada. Duna 2016, total estabilizado, ILFXA, rodográfico. Azul 2762, 51 milhas, sudoeste VOR de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus, na frequência 120, decimal 1, azul 2762. 201-2762. Salvador Azul 2930, pequeno desvio para evitar formações. 2930, confirme para o ideal quantas milhas? É um pequeno desvio após o Momo, vai solicitar manter a proa 300 por 20 milhas. Proa 300 devido ao tráfego em aproximação para Salvador, tem condições de enviar na proa 340? Aguarde. Salvador Approach Control, Azul 69 as 18, clear down 150 on Bomed 111. Azul 6918, Skulk identification, descent to 3000 feet, QNH 1016, fly heading tap position. Flying direct east tap position, clear down 3000 feet, 1016, we do have Sando information. Roger. Controle, a proa 320 por 20 milhas, pode ser? 320 afirmativo, o azul 2930, espaço de deterração, mantém a proa 320 até 60 milhas de Salvador. Em caso de falha de comunicação, após 60 milhas, está reautorizado a assumir a navegação na proa do destino. 320 por 60 milhas após destino, o azul 2930. Salvador, rumba 2930, ideal destino. Rumba 29, desça para 4.000 pés, ajuste em Salvador 10, 16. Rumba 29, desça para 4.000 pés, ajuste em Salvador 16. Romeu Delta Foxtrot Eco, chame Centro Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 10. Confirme a secundária para o Delta Foxtrot Eco. 125, decimal 10. 125, 10, grato. 12835, 125, 10, obrigado. Controle Salvador Azul 2789. 2789, aciona a identificação, autorizada a chegada a bomba, reporta no ideal de descida. Reportaremos ideal de descida, identificou Azul 2789. Azul 2789, controle. Escuta, prossiga. Em condições de iniciar a descida da presente em high speed? Pode ser, sim. Autorizada a descida da presente, desça inicialmente para nível de voo 100. Descendo para 100, high speed. Quatro, sete, sete, dois, decolagem 1900, chame controle Salvador 120, décima 8. Controle 208, tá 3472. De Salvador, azul 2930 para informação, tráfego na posição de 11 horas. 39 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 150, Alfa Tango 72 também na companhia. Excelente, o azul 2930. Controle ao azul 2791, informação Tango. Azul 2791, na senhora identificação, autorizada a chegada a AMAN, reporta no ideal de descida. Para informação, tráfego posição de 10 horas, 36 milhas, rumo noroeste, passando nível de voo 090 para o 160, Alfa Tango 72 da companhia. Controle TAM 4772, decolou na escuta. TAM 4772, passa de contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, após 2000 pés voe direto Jama, após Jama, Aracaju. 2000 voando Jama, depois Aracaju, TAM 4772. Desce para nível de voo 050. 050-2789. Para informação, tráfego 9 horas, 18 milhas, deslocamento oeste, passando nível de voo 080 para 4000 pés, Embraer 190. Ciente do tráfego, azul 2789. Tumba 29, tráfego, posição de 3 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo no 40 para o 050, ao fatão do 72 azul. Tumba 29, o 2791 no ideal de descida? O azul 2791 no ponto ideal. O 2791 desça para nível de voo 120. 120, 2791. Zona, por voo, capturado, vamos lá. Pedra 0, azul 4423. Azul 4423, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 190 graus, 1-1 nós. Ali decola, dá no 0, 4423. Torre, papapá, faz leve até o Romeu, estabilizado no MLS da 0. Se autorizado, cancele e pousa na 17. Gente, papapá, Juliette, Hotel Romeu, reporte para o cancelamento do voo EFR, o ajuste no 06. Cancela da presente, se autorizado já voa na proa da base pela direita da 17. Afirmo, voo EFR cancelado a 05, autorizado. Curva esquerda, base pela direita, pistão 07, reporte na final, o ajuste no 06, papapá, Juliette, Hotel Romeu. Romeu. Gente. Railway report established. 6918. O 2930 está a 40 milhas noroeste do VR de Salvador, reassume navegação na proa de Barreiras. Proa de Barreiras, voo 2930. 423-206, chame o controle Salvador, 120.8, bom voo. 120.8, bom voo. Oi, boa tarde, Chanel 6355, inicialmente autorizada a linha de manter que estão zero. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, ponto autorizado, pistão no 7, o vento 190 graus, 1-1 no nós. Grato, Romeu. 2000 pés, direto elétrico. 789, canceladas as restrições em pelo, desça para 3000 pés, ajuste 1016. 1016, libera azul das restrições em pelo azul 2789. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento 190 graus, 129. Livre iniciado, 6355. Som tráfego informado anteriormente, está efetuando espera no nível de voo 230 no limite da terminal Aracaju. Chame agora Centro Recife, na frequência no 2545, alterna 126.85. Recife 1245, 1285, está 3472. Afirmo, Juliette, Hotel Romeu, no solo 08, backtrack atualizado até a Bata, está aqui na frequência ali. Grato. Chanel 6355, decolar 209, chame o controle Salvador, 120.8, bom voo. 208, grato. Chanel 6355, constato radar na decolagem. Vou para nível de voo 3620, após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda Mótima. 3000, Leda, Leda Mótima 63, é grátis. Completa a redução de velocidade para 1909. 1909, azul 2791. 2791 do azul, desça para 4000 pés, ajuste no 0, 16. 16, 4000, azul 2791. Establish on the local, on the ILS X-ray, azul to 6918, Salvador. 26918, complete final S-ray, approach 1-way-1-0 and contact tower frequency 118.95. Complete the approach tower now 118.95. Thank you, 6918. Thank you. 2789, desça para 2000 pés, ajuste 10016, autorizada final do procedimento ILS-X-ray, pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Portanto, estabilizado, 1-0-1-6, azul 2789. Azul 6918, good evening, clear to land runway 10, wind 190 degrees, 11 knots. Light rain in the field, in QNH 1016. 1016, we are clear to land runway 10, 6918. Faz ajuste 190 no 6, completa a redução de velocidade para 1709. Segue tráfego da companhia 7 milhas à frente. 3190 no 6, redução 170, 2791. Para o Xami Recife, 126 decimal 0, alterna 135 decimal 3. 353 secundária, confirma primária. Primária, 126 decimal 0. 0, tá, boa tarde, muito obrigado. Para 2000 pés, ajustando a 0 no meio, autorizado a final do procedimento ILS que sem reporte estabilizada. 2000, 1-0 no meio, ILS X-ray, reporte estabilizado, 2791. Azul 6918 on the ground at 14, vacated by taxi Foxtrot and contact ground 121-19. Vacating via Foxtrot, ground 1219, Azul 6918. 9, canceladas as restrições em pelo, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 6. Rompa 29, desce para 3000 pés, ajuste no 0 no 6. Torre Salvador Azul 2789 no ILS. Azul 2789, ciência, os autoridades estão no zero, vento 190 graus no 29. O ajuste no zero no 6. No zero no 6, autorizado o pouso azul 2789. Motor de Salvador, boa tarde, é o ponto 2425 da Tama. Radar 1-0. Bom, 1097, boa tarde, mantém o ponto de espera. A manter é o 1097. Informação Tango, sim. Em motivo, prossegue na chegada até a posição Itaque e após Itaque o programa encerra a rota 366. Graças, então após Itaque e o 366 para o Condor 24. Uma 29, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado a final do procedimento ILS-6, pistão no 0 de Salvador, reporta estabilizado. 129, desça para 2000 pés, autorizado a ILS-6 da 1 no 0, reporta estabilizado. Azul 2791 estabilizado. Estabilizando agora o azul 2791. Completa o final do procedimento, torre 98 decimal 612. 6862, aponta bem. Tente. Patrulha Salvador, azul 4423 está cruzando 210. Confere, chame Recife, 126 decimal 0, alterna no 35 decimal 3. 260353 com Recife, azul 442, obrigado, boa tarde. Nada, bom voo. Chaler 6355, chame Recife, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 10. 2235, 125, 10. Afirmo. 10 graus. Azul 2789 no solo azul 18, liberando via taxiway Eco, chame solo Salvador 121 no decimal 9. Via Eco, chama solo 219 2789, obrigado. pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 estabilizado. Negativo. Olhe, Salvador, é o TAN 3538, mantendo 230, voando 11. Confirmando, TAM 3538 ou 3528? 3538. TAM 3538, aciona a identificação, voe direto Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 1016. 4000 1016, descendo na proa de Bonf, TAM 3538. Agilizando manobras, preparando-se para a decolagem tão logo autorizado. Vai alongar mais tarde. 2209, desça para 2500 pés, ajuste no 0116, autorizado a final do procedimento ILS. Whisky está 10 de Salvador, reforço estabilizado. Para 2500 pés com 1016 e 220 nós indicada como restrição, autorizado o Whisky para a pista 10 de Salvador ou 1224. Fiz um decimal 9. Próxima direita, o azul 2791219. Vai levar na foto. Sim. 95, 118 decimal 95. Seguindo 118 decimal 95 graus. Salvador, 129, sinal de procedimento LS X-Ray da 1-0, estabilizado. 1097, decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 2-0-0 graus, 1-0-9. 1-0-9-7. 1-2-9, continua a aproximação, aguarde pistão 1-0 livre. 1-2-9, completando a aproximação, aguarda pistão 1-0 livre. Correção 3. 1-5, pode parar pronto. Tem, estão 3155, mantém ponto de espera. Tem, cobra 06, mantém ponto de espera como número 2. Rumba 29, pouso autorizado, pista 1-0, vento 200 graus com 1-0-9, informa pista molhada a partir do segundo terço, o ajuste 1-0-6 e chuva leve para o campo. Rumba 29, autorizado, pouso pista 1-0, ajuste 1-0-6. 1-0-9-7, decolado aos 2-2, acione no transponder 5540, 5540 e chame o controle Salvador no 20-8. Acionado, agora estamos 208, 097, obrigado. Está presente, direto ISAP, na Bomé de Uno, 2, 231. 231, não reporta unidade de descida. Ciência, reportará, 231. Controle, boa tarde, com 097, decolando, se escuta. Boa no 097, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, após 2.000 pés, vê direto a Alefa. 2.000, direto a Alefa, subir 360, com 097. Chanel 6210, a senhora identificação, voo direto ITAP, desça para nível de voo 050. Direto pelo. Por onde pelo? 332. Já via eco, confirme o destino, pátio de autoridades ou pátio militar? 129, liga direto via eco, segue para pátio militar. Tente pátio militar. Ao liberar a pista, chame o solo Salvador em 121 no decimal 9. Chama o solo Salvador 21 no decimal 9, eu vou fazer direto. Tem que dar um pouquinho de altitude, daí eu consigo. 97 está autorizado de via na proa 250, reporte ao término e aguarde detoração. Sente, chamará ao término e aguarde detoração, 797.